invadiu meu barracão. De repente me encheu de gás, descobri que era remoção. Minha casa foi toda ao chão, apanhei dos policiais. O pai foi provar que era valentão, esbofeteou um rapaz. Quero ver essa aí na mão, contra toda a população que reprova o que você faz. Não pensou em ti, não pensou em mim, não pensou em nós. Que contravenção, máfia do busão, ele está por trás. Dudu, como pode dormir em paz, acabando com o Rio assim? Seu governo cagou demais. Vai de reto longe de mim, com Cabral e o Satanás. O Paz 91,5 Rio na Rua, na Rádio Interferência. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Eles são discretos e silenciosos.